ele chante, ele vaneia, quero dançar a noite inteira. E ele chante, ele vaneia, quero dançar a noite inteira. Este chante como se quero dançar, minha morena, vamos bailar. É dois pra cá, dois pra lá, vamos dançando até o gaiteiro parar. E dele chante, dele vaneira, quero dançar a noite inteira. E dele chante, dele vaneira, quero dançar a noite inteira. Bem marcadinho, vamos bailar. Esta morena quando dança me enlouquece, e é por isso que eu volto a cantar. E dele chote, dele vaneira, quero dançar a noite inteira. E dele chote, dele vaneira, quero dançar a noite inteira. A noite inteira garradinhos no salão, de cola atada, presta atenção. E o gaiteiro anunciava de novo, venha meu povo, vem dançar essa canção. E dele chote, dele vaneira, quero dançar a noite inteira. E dele chote, dele vaneira, quero dançar a noite inteira.